Estimados ouvintes, boa tarde para todos. Hoje é dia 23 de dezembro e tem agora início mais um Os Nomes das Canções. Sejam bem-vindos, antevéspera de Natal, hoje vamos trazer 4 artistas, 4 musas inspiradoras. Começamos por Patrícia, musa inspiradora do napolitano Nino D'Angelo. A música é a faixa número 2 do álbum A Storia Mia, de 1976, o primeiro álbum do cantor. Depois de uma melodia sentida cantada à Patrícia, avisamos à Cristina que beleza é fundamental. Um aviso deixado pela mão dos Roquivários, que na década de 80 fizeram muito sucesso com este tema. São as duas primeiras músicas de hoje em Os Nomes das Canções deste dia 23 de dezembro. Até já! Kuchindeki o pınzır Kumilleki o suspir Yazıtırın adıka Dindan o bangışkala Ederet salışala Masterin yüzde malı Hep başka bir sagu ama dede bulu Tavayı ben en undala suçu Patrizia Patrizia desideria Sunamma Madrashina Bamana Yodoshe Susun Valena Mada Padritia Amor me verduda Pekedana Ziguda Hemela Sadaka Dindanı ban geçkalar gırda Tiyori gara den uyurun madraşını baman Yodoşı susun Valena Mada Madritia Amor me abrduda Pekedin zigyuda Emela sadaka Dindan ubangishkalar gurda Patrizia, Patrizia desideria, addio felicità. We'll be right back. cansado de tanto tempo a esperar. Agora és uma fera que destina, não vais levar a mal. Que beleza a fundamentar, destina, não vais levar a mal. Que beleza a fundamentar. Estamos de volta, ouvintes, depois de cantarmos à Cristina e à Patrícia. Agora cantamos à Júlia. A melodia é interpretada por Dino Meira, o cantor de música popular portuguesa, muito conhecido pelos seus temas alusivos à imigração. Ele que faleceu em 1994, vítima de uma paragem cardíaca enquanto dormia. Era um artista muito querido pelo público e Júlia foi um dos vários temas que, na voz deste intérprete, fizeram muito sucesso. Depois, vamos recuar até à década de 1970 para ouvirmos Amélia dos Olhos Doces. O tema é trazido por Carlos Mendes. A última faixa do LP, e não era suposto ser um single, mas o que não era suposto aconteceu. Tornou-se no que não se imaginava que se pudesse tornar um sucesso intemporal. Pela letra vamos ouvir, dentro de instantes, será fácil perceber, por um lado, qual a profissão da senhora em causa, por outro, porque as reticências em editá-la e lançá-la como single, mais ainda na década em questão, o contexto em causa, 1970. É assim que fechamos esta edição, com Dino Meira e o tema Júlia, e com Carlos Mendes e a melodia Amélia dos Olhos Doces. Eu, Nuno Miguel, volto na próxima semana para a última emissão do ano. Bom Natal e até lá! Sim, não há.